Doa Rocha. Essa história de que só quer ser minha amiga já deu. Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu. É que tem algo que é muito mais forte. Sei que é preciso parar pra negociar o amor. Hoje, papel em branco, chorava pelos cantos. Imaginei que um dia e você sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque, você me acordou. Diz, despertando o amor, despertando. Papel em branco, chorava pelos cantos. Imaginei que um dia e você sentiria saudade de mim. E não é que na madrugada a campainha toque, você me acordou, despertando. Canta pra mim, vai. Eu andaria flor, despertando o amor, despertando o amor, despertando o amor. E ela nem sabe que tem champanhe flor. Tão íntimos, eu quis tanto esse momento. Beijo lindo, te dar a mão e o meu coração. E ter casamento, despertando. Quero ver só vocês, vai. Despertando, e ela nem sabe. Despertando.